de me mudar e um dia eu deixar você. Mas hoje eu quero te amar sem medo de me arrepender. O tempo pode te mudar e você também me esquecer. Mas hoje eu quero te falar, estou me declarando pra você. Hoje eu tô apaixonado e você é dona dos meus sentimentos. Eu comprei as nossas alianças, eu tô te pedindo em casamento. Case-se comigo, que até o fim do mundo, enquanto o sol brilhar, prometo vou te amar cada segundo. Case-se comigo, sem medo de sofrer, de alma e coração, é nossa paixão, já deu pra perceber. Você é dona dos meus sentimentos. Eu comprei as nossas alianças, eu tô te pedindo em casamento. Case-se comigo, que até o fim do mundo, enquanto o sol brilhar, prometo vou te amar cada segundo. Case-se comigo, alma e coração, é nossa paixão, já deu pra perceber. Case-se comigo, que até o fim do mundo, enquanto o sol brilhar, prometo vou te amar cada segundo. Case-se comigo, sem medo de sofrer, de alma e coração, é nossa paixão, já deu pra perceber. Case-se comigo.